Prostitutas fazem coisas erradas, bum, bum, bum, bum. E se vendem por dinheiro, bum, bum, bum, bum. Não importa a sua cor, bum, bum, bum, bum. Se for branco ou negro. Se estiver de carro ou na caminhada, elas não põem nenhum defeito, é só mostrar a verba. Que elas vão de qualquer jeito, essa vida é um grande desperdício, não penso no futuro. A qualquer dia, a qualquer hora, elas podem ser jogadas no escuro e sentirão o desprezo de algumas pessoas do mundo que cometeram alguma falha há tempos atrás, porque foram incoerentes e irracionais. E hoje elas se arrependem o que fizeram no passado. Foi um ato errado, discriminado. E no presente elas choram pelos seus filhos jogados, abandonados pelas ruas do mundo. Ei, Bonedi! Ei, Alkidi! Ei, Master J! Isso nas faz. Crianças que foram abandonadas, agora são viciadas. A vida das mães e dos filhos ambas estão marcadas, seladas por pessoas de porte maioral. Sem dúvida são um bando de animal. Então pra nós, sem dúvida, eles são um bando de animais.